Ponte Espera, Torre Nuno 86, ajuste no 012. Bom voo, boa tarde, Gurumé 49. Enfia Índia Alfa, Ponte Espera da 10586, com 1012, com 649, obrigado. Web 529, ingressa Juliette, observa a liberação pelo Boeing da Gol. E após ingresse com segurança para o portão 02, Web 5729. Positivo, Web 02, com segurança, 729 Web. Firmo. Passo 065, chame Recife agora na frequência 1251 e alternado 13325. 1251 e alternado 13325. 1807 para aumentar o espaçamento, está sob vetor, curva esquerda. Então, curva direita na proa 190. Direita 190, gol 807. E o gol 1396 está estabilizado visual. Gol 1396, completa final, chame torre, frequência 1186. 1186. Direito 1219, boa tarde. Direito 1219. 649, confirme se decolagem imediata, sem parada. Gol no 649, livre decolagem imediata, pista 10, vento 100 grau 099. Torre Salvador, uma boa tarde. Eu vou no 396. Está no final, sem checado também. Bono 396, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a pista livre, informa o tráfego da companhia iniciando a rolagem. Ah, ok, escutei, obrigado. Vai ter que tomar para 8, hein, que pode interceptar o localizador. Esquerda para 080, para o localizador, Bono 807. 4 horas, eu tenho o galeão. Bate principal, Índia. E Alfa, onde espera a torre no 86, ajusta no 012. Então, bom voo e boa tarde, tá 3155. Márcio Índia e Alfa, fala com a torre, obrigado, uma boa tarde, tá 3155. Papá, papá, Zulu, Juliette Terra, informe visual com Valença. 96, vento no 10 grau, 09 nós, aguarde pista livre. Ah, ok, aguardando, observando a aeronave na corrida. Bono 396, livre pouso no 0, vento no 20 graus, no 0 nós. 120 com 10, trem checado e autorizado, 396. E até o meu posto, 26, obrigado. Bono no 935, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Salvador, Bono 807, transfere. Gol no 807, continue a aproximação, informo que é o número 2 para pouso. Gente, gol no 807. Tá fora. Era pra ele ser vetorado desde lá de trás, então, né? Ó, mantém a proa. Confirme para a torre. Agora chegou mais para. Solo 44, direito no 219, boa tarde. Direito no 219, boa tarde. Bono 807 tem livre pulo no zero. Bono 807, caso receba a torre, tem livre pouso, pistão no zero, vento no 30 graus ou no zero nós, pista livre. Boa noite, 07. Afirmativo, como recebe? 5. Tem livre pouso no zero, vento no 30 graus ou no zero nós. Livre pouso, boa noite, 07. Tem o pronoscópio? Oi, Cabral. Autorizado direto para essa azul, o azul sinal 012, mantenha 500 pés, informe na final para pouso, Romero Cabral. Essa é pouso, bravo. Responda. Vatam 02 a bordo, confirme estacionamento. Bar 4, chama a torre 118, meia dúzia para acionamento táxi e decolagem, ajuste no 012. Bom voo e boa tarde, Romeu Patango. Tá livre, chame táxi. Boa. 396. Maria Juliette, portão 07, 396. Salve Salvador, boa tarde, gol. Ano 807, entrou na sexta. Boa tarde, boa noite, 07. Táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, noite 07. Bravo, no 0 mais. Trip 5241, chame centro Recife na frequência 126.0. 126.0, 241, certo. Trip 5627, ali mantém, pistão no zero. Índia November Alpha, reporte pronto para a decolagem. 500 pés, rumo oposto, prosseguindo para o quarto azul. Nós, livre decolagem, pistão no 7. Avião 02, controle. Toma o Robson 44, próximo ao externo, cruzando a final da 10, prosseguindo para o quarto azul, mantendo 500 pés. Acionamento, chame táxi. Tá 3155, decolar 248, chame o controle 1 no 935, bom voo. 1935, obrigado, até a volta. Controle Salvador, muito boa tarde, tá 3155, decolar na 6, quando eu passo a 1700. Boa tarde, 3155, contato rodar, só para o nível 340. 340, atenção, autorizaria para o Odidael da presente? Autorizado para o Odidael. Obrigado, 3155. Gol no 649, chame Recife na frequência 1251 e alternado 13325. Tampa autorizado, reporte livrando. Autorizado o cruzamento da 28, reporta desvelado, Índia November Alpha. Gente, aguarde. Portão previsto 1111 já está sendo liberado, só um minuto. Mantenha a posição antes da Juliette, boa noite, 07. Aguarde, 08, 07. 99. 5627, aguarde, tem uma aeronave cruzando o campo. Essa proa do corredor forte, mantenha 1000 pés, aguarde transferência. Transferência, aeronave braço. 5627, tem visual o tráfego que cruzou o campo à esquerda? Ok, informo que está restrito a proa de decolagem até 2000 pés, aguardando a transferência. O vento no 40 graus, 10 nós, sem livre decolagem. A gente vai aguardar a passagem do aerobus da Avianca, já iniciou o fax. Após a passagem do mesmo, o senhor vai ingressando via Juliette, prosseguir portão 11, portão 11, Gol 807. Via Juliette, foi o portão 11, Gol 807. 1935, bom voo. Chama controle, 1935, grato, até a Vita Juliette. O meu Vavatanga ajusta no 012, reporte na Oscar. Juliette, mantenha 1.500 pés nos corredores, o ajuste no 012, informe Farife para ingressar no corredor Interlagos. O único. Controle Salvador, muito boa tarde, aqui é o Alfa do Vavatanga, Alfa do Juliette, decolada 197. Boa tarde, Papatango Alfa Vitor Juliette, mantenha 1.000 pés, corredor Axé, informe no farol da barra. Madeira 1.000 pés, corredor Axé, porta no farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Boa tarde, San 3145, identifique chegada bomb, desça para 4.000 pés, com ajuste 1012. De manter a proa, chame o controle 11935. Certo, chamará controle 1935, 35627. Oceano é 6321, ali mantém pistão no zero. Boa tarde, Trip 5627, decolado Puca na sua escuta. Trip 5627, contato radar, sua para o nível 190, saída Puca. Sente no perfil da Puca, sobe para o 190. Solicita como final 170, seu, e quando possível voar na proa de Aracaju. Aguarde. 2231, está autorizado a final direto, desça para 2.500 pés. Com ajuste 1012, informe estabilizado. Desce para 2.500 pés, ajuste 012, portal estabilizado. Me transponder, mas que é aquilo? 0127, 1.000 pés. Está no parque 4, com pessoas a bordo. Direto Aracaju da presente. Com final no 70 está autorizado, a presente vou direto Aracaju 5627. Aqui é Coquilo, o Cotrimas ficou correto, chama a torre 118, decimal 6 dúzia, para acionamento táxi e decolagem, ajuste no 012, tem um bom voo e boa tarde. Mike é Coquilo, livre acionamento, chame táxi. Papa Tango Kilo Romeo Oscar, mantenha o no 1.500 pés nos corredores, o ajuste 1012, informe em Paripe. 935-6321, obrigado, até. Que é com o Kilo, prossiga. Mike Eco Kilo, reporte no ponto de espera da Oscar, informe que será o número 2. Arbor. Adeus, Sonia 6321, contato radar, vou para o nível 320, sai da Arbor. Na Arbor para o 320, 6321, obrigado. Vitor Índia Juliette, está autorizada a prova da rotatória. Prova da rotatória, Vitor Índia Juliette. Passarei do 2231, no traço da sua frente, o Bravo 962 Alfa, mantendo 1.500 pés com rumo nordeste. Não irá interferir da sua próxima fase. Ciente, tenho mesmo de chegado, passar depois do 2231. Alfa, com espera, torno no 86, ajuste no 012, bom voo e boa tarde, Oxinema 327. Boa tarde, Oxinema Alfa, com espera, já 10, boa tarde. Boa tarde. Passagem do Papa 28 ali mantém pista 17, Mike Aquilo. Papa Tango, vento no 40 graus, no 0 nós, livre da colagem no 7. Ali mantém pista 1-0, Oxana 6327. Tem a posição, Mike é. Em Salvador, 18.6, tem uma posse. 18.6, autorizado o cruzamento do campo, reportará livrando o Romeu Palatango. Um helicóptero Alfa Terra 50, mantendo 500 pés, próxima à duna. Chame em Torre Salvador, 18.6, tem uma posse. X 5 kg, vento no 30 graus, 10 nós, tem livre decolagem no 7. Boa tarde, passarei 2231, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas, 10. Reportar a final de 5 milhas, 10. Valeu, Papatango, cruzou, acabou. O meu Papatango, curva à direita, corredor forte, e chame o controle 11935. Corredor forte, controle 11935, Romeu Papatango, rotor regrado. Majul 4110, formação Romeo, para Confins, copiou 3620. Cliente, 4110, Confins está autorizado, nível 3620, aerovia Perzulu 16, até Dotiba, Delta Oscar Tango Bravo Alfa, Dotiba, após prosseguir conforme o plano de voo. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, Uninterceptor Estero via Pesulo no 6, aciona 5477, controle 119.35. Afirmo. Direto Manafi, o nome page, Força de Brama CTR, Mike Ecoq. Quilo, ciente. Patrícia Salvador, boa tarde, Papatango, Romeu Papatango. Boa tarde, Romeu Papatango, mantenha o número PES corredor forte, o ajuste 1092. Bom, meu PES corredor forte na sua escuta, Romeu Papatango. Chame 6321, não chame Recife agora na frequência 1260. No portão 03, chame pronto, pushback. 925, desce até 2.510, agora é o número 2 na aproximação, 1.012 no ajuste. Ok, 2.502, vamos lá, 2. No 075, na chegada Mari, vou direto Itap. Direto Itap, vou 1.075. 5, boa tarde, obrigado. Passarei 2231 no livre pouso 10, vento no 30 graus, 099. Autorizado pouso piso no 0, passarei do 2231, baixado e travado. Tarde, Oxenê 6327, contato radar, suba para o nível 240, após 2000, autorizado Leda. Após 2000, Leda, Oxenê 6327. Eu acho que chame torre 1186 até o meu posto. 3145, está reautorizado 2000, informe estabilizado na final. 2000, reportará estágio 3145. 7, reporte 2 milhas fora, agilizando. 2 milhas. Controle Salvador, Oxenê 6327. Siga. Podemos vá com o final, senhor 180, por favor. Autorizado, final 1806327. 6327. 80, muito obrigado. Frequência livre, boa tarde. 627, chame Recife agora na frequência 12545 e alterna 12685. 12545, 2685, boa tarde. Batalha 2231, no solo 05, direito 1219, boa tarde. Direita 1219, boa tarde, 2231. Está precisando o localizador, estão fazendo. A 3145, completa a transformação, chame torre 186, seu propósito. 186, bom trabalho. Dono 925, desça para 2000, informe e estabilizar na final IRS. 2000, informe e estabilizar o dono 925. Voe 3 milhas final no 7, inicie espera com curvas pela esquerda. Vai iniciar espera com curvas pela esquerda, Silão Velma. Gira de Leão, 63, 7. Muito boa tarde, Stan 3145. Stan 3145, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 09 nós. Informa o tráfego à esquerda se aproximando para. Correção, fazendo espera, setor norte, não vai interferir com sua aproximação. Stan 3145. Ok, gente, prossegue para pouso no 0, vento no 30 graus, 09 nós. Quilo Romeu Oscar na escuta. Prova, Lica. Tem visual Airbus final de 3 milhas? Afirmo. Se encaixa como número 2, reporte curta final. Quilo Romeu Oscar. Bora. Papatango, Romeu Papatango, informa o tráfego sua posição de 12 horas, 9 milhas com um oposto batendo mil pés, é um Charlie 150 no litoral. Sete do tráfego da companhia, né? Não sei se parece bem, se para tempo mesmo, Romeu Papatango. Quilo Romeu Oscar na escuta. Mantenha 360 no setor, informo que tem um Boeing 737, final de 7 milhas. Bem, obrigado, Gol 925. Gol no 925, continue a aproximação, número 2 para pouso, informo tráfego à esquerda, final de 3 milhas, setor norte, não vai interferir com sua aproximação. Ok.